se non rompi un lasso che già vigna con tre stentus e un altro corto spasso no rumo che è un pensamento la sincia toda perizia no golpi todo cuidado de quem sabe busca a volta das voltas do acalambrado coloreia visto o Brasil berra de alma agachada firme raiz de querência nas quatro patas estaqueadas se veio doutra invernada ponta de vaca enlotado agora parou rodeio junto ao molho acalambrado carrão de touro sangrando na fúria da cachorrada se enche trança de laço brasão de pampa mirada de pronto paisano ponta de adaga afiada o toro salta pra diante na sangria assinalada talvez o ritual campeiro de chucra sabedoria sentir o cheiro da morte que coloreia a sangria se veio o touro berrando força de laço e eguada e o campo desacalambra na outra orelha assinalada se veio doutra invernada ponta de vaca e lotado agora parou o rodeio junto ao molho acalambrado era um de touro sangrando da cachorrada se enche trança de laço, brasão de pampa mirada brasão de pampa mirada brasão de pampa mirada brasão de pampa mirada